bem também, não confiar em ninguém. Respeito é pra quem tem, não mosca que é bem, bem, bem. Neguinho, uma chave, vitrinho na rima, devasto no grave, caminho ensina. Venho de berço, pescoço, um terço, fartura, mereço, manda no endereço, agradeço meu chapa. Uma criaca, nós saca, matraca, balada de fuck, não faça pirraça. Cara de tonto aparente, embaixo da blusa, 1.40, aguenta, enfrenta, tô 100% argumento pra vir. E essa lamento quebrada, quem é? Função e quadrilha, na bota os gambé, pela picadilha de polo listrada, Nike é, progresso quebrado e muito axé. Respeito é pra quem tem, não mosca é bem, bem, bem, na febre é vai e vem, a noite dá de 100. Respeito é pra quem tem, não mosca é bem, bem, bem, na febre é vai e vem, a noite dá de 100. Homem, bomba, boom, pressão, pretão, polícia, opressão ou não, quer a minha cota, João, seja um real ou 1 milhão, mas é meu, não cisca, pisca, trisca, fiscaliza, o mão lisa, brisa, frisa, bingo, qualquer quebrada é bem-vindo, é o bonde, não se esconde, onde for bater de fronte, não é de onde, quer o teste, centro, leste, sul-oeste, fecha, investe, as firma, trampa, norte, samba, tá a pampa, mó conceito, sair do beco, pro mundão e é daquele respeito jeito. É pra quem tem, não mosca é bem, bem, bem, na quebra é vai e vem, amante das de 100. Respeito é pra quem tem, não mosca é bem, bem, bem, na quebra é vai e vem, amante das de 100. Naipe do gueto, bandido é a finge, falcão na pista, colhei os tins. Já passou a mil, na bota civil, a rota nem viu, a moto e seu tio, sem B.O. menor, compensar é melhor, esconde em mocó, soma em goró, investe lata, tequila da prata, raca do blunt, whisky pirata, chape no mata, no sol da PG, molecote emoção, já fazendo away, eu cresci na função, lá do Zimbabue, só meus pés, sabe as 10 de fortalecer, com os vilão no que vão, onde estão, pode estar no peão, infestar, conquistar o mundão, na missão, pedirão, perdição, perdão não, curtição, curtirá pra tirar um cifrão. É pra